3601, próximo nível 140, Recife em 101, 33, decimal 2. 3325, tá 3601, boa noite, obrigado. Bom dia, obrigado. Gol 1021, passa nível 140, chame centro, Recife, em 133, decimal 25, bom dia. 3325, bom dia, obrigado. Bom dia, Azul 4177, está pronto para cópia? Azul 4177, autorizado para Vitória, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. A pista 11A10, decola com curva à direita, subida, inicialmente subida da El, após voo direto para as posições Leda e Bidev. O transponder 5412, controle 198, corteja. Correto, chama para o puxa acionamento azul 4177. Pega acionamento no pátio de carga, Chané 6251. Autorizado 6251, chame pronto para o táxi. O altímetro no 012. Reporta o táxi 6251. Salvador, muito bom dia. É o Web 5717, recente da Eco. Web 5717, bom dia. Tem aqui o 340 aprovado já para o Galeão, copia? Copia. Ok, Web 5717, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela APA November 857 até Seguro, APA Zulu 16 até Gruff, APA Zulu 14 até Toquim, decola da 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. Transponder é 5417 e o controle em 119.8, Cotejo. Ok, autorizado então, Galeão, Upper November 857, até Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, conforme o nosso ponto. Isso é 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Leda, Bidem. Código 5417, frequência do controle 119.8, Web 5717. Senhor Chané, 6251. Web 5717, correto cotejamento, chama para o push acionamento. Armaremos. 6251 está livre, o táxi QNH 1012, qual é o POB, autonomia alternativa, por gentileza? POB de 129, 3h40, Galeão. Ok, Juliette Alfa, chama e pronto para a decolagem, Oxanem 6251. Juliette Alfa, reporta pronto para decolagem, segundo. Solo, perdão, Torreos. 6749, bom dia. Bom dia, 6749, copia o 340 para Guarulhos. Tá, próxima, senhor. Web 6749, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente no perfil da subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. Transponder 5415 e o controle 1980, Cotejo. Então 340, Upper Whisky 50 para Guarulhos. Decola da 10, pós curva direita. Perfil da El, Leta, Leta e Deve. 5415 é o transponder, 198, controle 6749. Confirmando 5415 é o transponder. Chame pronto para o push acionamento, Web 6749. Afirmativo, 5415. Obrigado, Xané. Espera pronto, 6251. 251 está livre, a linha é decolada 10, vento 080 graus, 5 nós. Linha decolada 10. Alves. Oxa 6251 decolou aos 49, controle em 198, bom dia. 198, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Oxa 6251. Bom dia, Oxa 6251. Contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilante. Pode voar, CRAT, segura. Ok, negativo, CRAT, 6251. De Dael pro 6251. Dael, afirmo, tá livre. Salvador, azul 4177, para aqui, estacionamento 01. 4177 da azul, tá livre, puxa estacionamento, chama para o táxi, o altímetro no 012. Autorizado CRAT, 6251. Grande CRAT, 6251, grato. Torre Salvador, bom dia, Webjet 5898, informação Eco. Bom dia, 5898, copia o 340 para Confins. Afirmo, prossiga. Web 5898, autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APA Zulu 16. Após a decolagem da cabeceira 10 para a curva à direita, inicialmente no perfil da subida da EL, após direto para as posições Leda e Bridge. O transponder 5420, controle em 198. Cortejo. Estamos autorizados para Confins, abraço Califox, nível 340. Apesulou o nome, decola pistola 0, primeira curva à direita, saída da EL, voa direto Leda, após o direto Bridge, código 5420, controle em 119, small 8, 5898. Correto, 5898, chame para o pushback acionamento no 02. 2, é 5898, sim. Tô até o 6749, Web. Prossiga. É, solicito acionamento na posição posterior, pushback, posição 5. Está autorizado o acionamento e já o pushback, chame para o táxi, QNH1012, Web 6749. Autorizado, chama a táxi, obrigado. Obrigado. Azul 4177 para o táxi, 97 a bordo, 340, Galeão. 340, Galeão, 97 a bordo, está livre o táxi, à sua direita, até o ponto de espera da 10. Chame quando pronto, azul 4177. Chama lá pronto, direita para 10. Chanel 6251, no passo nível 170, chama agora Recife em 1-3-3-25. Recife 1-3-3-25, Chanel 6251. 6251, Recife 133-25. Exatamente o que eu disse, 133-25. Ok, ciente, bom dia. Bom dia. Azul 4177, ponto espera 10. Autorizado, linha de decolada 10, vento 050 graus, 4 nós. Nível de decolagem azul 4177. Web 5717 para participar do treinamento 3. Autorizado, chame táxi 5717, QNH 10 12. 10 12, chamará.